ponta de faca, espoleta miudinha. No meio do bang bang tem que ser de valentia. Se garante nas garrunchas, chumbo grosso. No meio do fogo ninguém dorme. Corre, corre. Ponta de faca, espoleta miudinha. No meio do bang bang tem que ser de valentia. Se garante nas garrunchas, chumbo grosso. No meio do fogo ninguém dorme. Corre, corre. Um, dois, formou, morou, é nós. Favela tá de pé e os guerreiros firme e forte vem com nós. Só quem é, tá ligado na ideia. Maloqueiro de favela não vacila. De esquina rola zica, quebrada é malícia. Vai pra quem tá de grupinho, se liga neguinho. Zé Povinho, quer saber que é que rola no bolinho. Na esquina de destaque, cheira cola, fuma crack. Ajoelha e toma baque, só mais fica bolado. De chavado, do prestado, pra deixar nego pancado. O bagulho é embaçado, Joe é embaçado. Moleque simbioca, todo beco é maloca. Mas urubu sai da toca pra derrubar o serviço. Avião tá ligado, aonde rola dinheiro. Os banque cola ligeiro, os bico cola cabreiro. Os cu não mete o dedo, pega sede e o isqueiro. Que o bagulho é do bom, dá uns pega, passa a bola. Então se liga no som. Ponta de faca, espoleta miudinha. No meio do bang bang tem que ser de valentia. Se garante nas garrunchas, chumbo grosso. No meio do fogo ninguém dorme. Corre, corre. Ponta de faca, espoleta miudinha. No meio do bang bang tem que ser de valentia. Se garante nas garrunchas, chumbo grosso. No meio do fogo ninguém dorme. Corre, corre. E é no meio do vucu vucu que eu vejo o tumulto. Se garante de pinote, pula muro da capote. Vacilou, pega petecos com melado. Fala merda que aguentou, pisou na bola. Barrote de pistola, moleque vacilão. Virou ração de tubarão, na quebrada é assim. Pilantra não tem sossego, igual dizem por aí. X9 morre cedo, mas isso é normal. Vai rolar um do bom, tá formada parceria. Chapo coco, enrola o som. Adianta de esquina, pedra, fumo, cocaína. Do homem para a mulher, dos moleque pra menina. Do verdinho é mais pancado, deixa nego perturbado. Triturado, bolado, tô longe dos mesclado. Favela gera ladrão, famosa lei do cão. Permuta da ciclone, os homem cresce o olhão. Tem que tá ligeiro, esperto pra seguir. Porque no meio do troca pós, o chumbo não é de festim. Ponta de faca, espoleta miudinha. No meio do bang bang tem que ser de valentia. Se garante nas garrunchas, chumbo grosso. No meio do fogo ninguém dorme. Corre, corre. Ponta de faca, espoleta miudinha. No meio do bang bang tem que ser de valentia. Se garante nas garrunchas, chumbo grosso. No meio do fogo ninguém dorme. Corre, corre. Vai, sai do meio. Pipoca e tiroteio, quem é de rocha, se a rocha vai levando com a barriga. Descendo a ladeira, menino cheio de lombriga. Entre beco, sai beco, maloqueiro desde cedo. O bagulho é de rocha, o cano pirra e toca. Cheira cola, bebe cana e pede esmola. Nossa senhora. Ponta de faca, espoleta miudinha. No meio do bang bang tem que ser de valentia. Se garante nas garrunchas, chumbo grosso. No meio do fogo ninguém dorme. Corre, corre. Ponta de faca, espoleta miudinha. No meio do bang bang tem que ser de valentia. Se garante nas garrunchas, chumbo grosso. No meio do fogo ninguém dorme. Corre, corre. Pilantra na quebrada. Pilantra na quebrada, marcou toda do mundo.